Quem era maior? Será que era Moisés ou então Faraó? O homem não entende. Deus ampara o seu povo, ele luta por nós. Será que Golias venceu a Davi? Será que os midianitas venceram Gideão? Ou será que Moisés foi vencido por Faraó, meu irmão? O inimigo diz que você já perdeu, porém Deus se levanta e toma tua dor, e no fim desta guerra fará de você o herói vencedor. Soldados da Síria, ou então Eliseu, mas quem era maior? 400 profetas, ou Elias, o grande profeta de Deus? Quem era maior? Será que era Amã, ou então Mardoqueu, ou humilde hebreu? O homem não entende que Deus ama o seu povo e ampara os seus. Que Golias venceu a Davi? Será que os midianitas venceram Gideão? Ou será que Moisés foi vencido por Faraó, meu irmão? O inimigo diz que você já perdeu, porém Deus se levanta e toma tua dor, e no fim desta guerra fará de você o herói vencedor.